no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. E agora, José? Bem-vindo. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Você já ouviu por aí esse poema de Carlos Drummond de Andrade? O poeta mineiro sabia das coisas. Tanto sabia que vive na memória do povo das Gerais até hoje. O poeta e sua obra é uma das inspirações da ação Lavras de Versos, um combo de poesia, cultura e crítica social. A atividade é uma de outras três ligadas ao projeto de extensão Mineração do Outro da Universidade Federal de Ouro Preto. O público da ação são os adolescentes do bairro Santo Antônio, também conhecido como Prainha, em Mariana. O CRAS Volante Bairros, versão itinerante do Centro de Referência de Assistência Social, é o órgão que promove o contato entre a equipe do projeto e os moradores do bairro. A ação utiliza a poesia como ferramenta. Vamos entender um pouco mais sobre a dinâmica do Lavras de Versos com a bolsista Isabela Rocha. A gente tem o objetivo de aproximar o adolescente à poesia, a essa cultura, ao acesso e incentivá-los, né? A ter esse contato maior. É um trabalho socioeducativo organizado e desenvolvido a partir do Círculo de Cultura, proposto por Paulo Freire, né? Então a gente trabalha o diálogo e a reflexão crítica sobre as vivências cotidianas e as referências culturais desses adolescentes. Então, a partir da poesia que a gente leva, a gente quer desenvolver a crítica, quer desenvolver o entendimento da sociedade. A gente propõe que esses adolescentes comecem a estruturar e compor suas próprias poesias. O nome Lavras de Versos, assim como Mineração do Outro, não foram escolhidos por acaso. Lembra também do Cine Faísca, outra ação do programa já apresentado no Pílulas de Extensão? Esse nome também não foi uma coincidência. Já te dou uma dica, lá vem Drummond aí. A coordenadora do programa, Catiúça Bertolo, explica a inspiração. O significado dos nomes, tanto do programa Mineração do Outro, que na verdade Mineração do Outro é um nome de um poema, de uma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Mas a referência dos nomes que nós utilizamos, Mineração do Outro, Projeto Lavras de Versos e Cine Faísca, é uma referência à realidade da região aqui, que é uma região de mineração. Então a referência de Mineração do Outro, no poema do Drummond, por exemplo, uma referência romântica, de afetos, enfim. A nossa referência é em relação à questão histórica da mineração, seja do ouro no passado ou do minério de ferro no presente. A referência de Lavras é a referência onde se encontrava o ouro. A referência de Cine Faísca vem em relação aos faiscadores, aqueles que coletavam, que faziam a extração do ouro nas lavras, nos córregos, nos rios, enfim. E agora, José? Bem-vindo. A festa acabou, a luz apagou. A equipe do Lavras de Versos é composta por três bolsistas e atende principalmente jovens amparados pela Política de Assistência Social da região. Os encontros ocorrem semanalmente às quintas-feiras pela manhã em um centro comunitário do bairro Santo Antônio. A fim de mandar uma rima ou mandar a real, acompanhe o projeto pela rede social. facebook.com. Digite na barra de pesquisa Mineração do Outro para conhecer mais sobre esse projeto que poetiza. Eu sou Evelyn Ramos, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.